que ninguém corre. Por você é cada um por si, que se de sua família por trás te manda se fuder. Se aprofundou no mundo do crime, foi roubar, tentando a situação melhorar. Passou a colar todo pá, cheio de marra, gingado exagerado, o malandrão da quebrada. Ele entrou de cabeça e se iludiu com as drogas. A vida não é um mar de flores, é um rio de bosta. Agora ele brilha, brilha, brilha. Corrente de ouro que trinca, trinca. Relógio é Bulgari, boné no Aero Nike. Óculos do Cigabana e um Camaro laranja. Várias novinhas são loucas pra ir com ele pra cama. Dinheiro no bolso chama, sexo, droga e fama. Sempre foragido, se acha o Deus de lá. Se bater de frente com ele, ele manda matar. E se discordar, sua família também só me obedece. No morro ele é zica, por isso todos temem. Quando ele passava, todo mundo olhava. Vários diziam que ele comandava a quebrada. O papo foi rolando e ele foi crescendo, trazendo inimigos, falsos amigos. Vai vendo, um dia o pico estranho chegou e falou assim: ai, esse neguinho é ruim pra mim. Eu vou mandar ver, e ele vai subir. Ele tem que se fuder, é bem por aí. Rua da ilusão, homens com disposição, vivem pela mesma razão que traz o seu caixão. Mentes com frustração, temem pela condenação, querem se viver, não? Rua da ilusão, homens com disposição, vivem pela mesma razão que traz o seu caixão. Mentes com frustração, temem pela condenação, querem se viver, não? Eu pedi muito a Deus pra que me desse a chance de trampar normalmente com as outras pessoas na vida. Mas o que acontece que eu não consigo sair do beco das esquinas. Maldita armadilha, acabou com a minha vida. Tudo isso porque eu escolhi traficar ao invés de trabalhar dentro de uma firma. Mano, como eu queria que não fosse assim. Mas da onde eu vim, isso parece a melhor opção pra mim. Se arrependimento matasse, tava morto só com um tiro na cara. Por tirar a vida daqueles que usam a bota, a droga aqui e não nos paga. Essa é a lei da parada e eu sou soldado dos caras. Troquei minha liberdade, mulher e conceito em uma nota marcada. De ver minha véia chorar e na igreja rezar, pra que um dia eu possa me jogar dessa vida. Bandido, não tem mais saída. O crime é minha vida, meu lar é agora as skin. Meu hobby é vender cocaína. Já atrasei várias vidas, hoje só quero que Deus me perdoe pelas vidas que eu tirei, pelas famílias que eu destruí. Hoje de coração me arrependi. Com crack na mente, nunca mais andou consciente. Seu fim passou pro presente, conta pendente. Na boca sem força pra lutar, se arrepende. Colocou os crentes, foi caçado, se iludiu demais. Não deu tempo de pagar seus pecados. Rua das ilusão, homens com disposição, vivem pela mesma razão que traz o seu caixão. Mentes com frustração, temem pela condenação, querem se viver, não? Não?